dar certo, só está dependendo de dançar com ela. Estou a ficar louco, eu estou doente, estou apaixonado, eu estou carente. Oh meu Deus do céu, por o seu paciente, pega essa mulher e me dê de presente. Estou a ficar louco, eu estou doente, estou apaixonado, eu estou carente. Oh meu Deus do céu, por o seu paciente, pega essa mulher e me dê de presente. Estou a ficar louco, eu estou doente, estou apaixonado, eu estou carente. Oh meu Deus do céu, por o seu paciente, pega essa mulher e me dê de presente. Estou a ficar louco, eu estou doente, estou apaixonado, eu estou carente. Oh meu Deus do céu, por o seu paciente, pega essa mulher e me dê de presente. Olá, então, muito bom dia. Ora, bom dia a todos e a todas. Eu chamo-me Lourenço e bem-vindo à Rádio Arco-Íris. Ora, então, estarei aqui com vocês das 9 até ao meio-dia com muitas músicas românticas e outras também. Ora, hoje somos o 14 de julho de 2020. Hoje é feriado, não é? Como é... como em todos os anos em julho é feriado, e então espero que vocês gozem um bom feriado, e quem está de férias que gozem bem as férias, quem vai de viagem que faça uma boa viagem, quem anda na estrada que tenham muito cuidado. Ora, então vamos continuar com a música até ao meio-dia. Imagem de ti, sem saber como te deixar partir. A minha pele, o teu cheiro eu sinto, e mesmo tão só dou por mim a sorrir. Por que será que procuro outro igual, se quando te tive não sei. Pois é, como vocês sabem, eu estou cá, mas a missão é do seu Lionel, mas como o seu Lionel não está cá, foi passar umas fériasinhas, eu rompelaceio e estarei cá em Latom depois na terça-feira para fazer a minha. Sabendo que não voltará a acontecer.

ti e me senti culpado. Pois estão à escuta da Rádio Arco-Íris. Então vocês estão diretos da rádio, mas se quiser ouvir por internet também podem ouvir. Então é só fazer o e-mail a cancel jgmail com. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de 14 de julho de 2020. Pois vocês sabem, hoje é feriado. Espero que passem um ótimo feriado e um ótimo dia. Amar assim não pode ser pecado. E como sabem que eu aqui nesta emissão não faço discos pedidos, mas se vocês preferirem uma música, vocês telefonem, depois vocês sabem a música que pediram e a gente passará e vocês escutarão. Consigo estar sem ti. Vou lutar pela nossa paixão e entregar meu coração. Contigo quero ser feliz, mas eu vou lutar por este amor. Eu não te dei valor e agora estou a sofrer. E continuamos então com Ricardo Sitifane, Outra Chance. A paixão não acabou, por isso eu quero te encontrar. Vou pedir-te para ficares aqui, não quero estar longe de ti. Contigo eu quero ficar. Vai vencer. fico a teus pés. O amor vai vencer, desta vez sou eu que te peço. Continuamos com Banda Lusa, bandeira nacional. Filho do meu país, sangue de Portugal, em Londres ou Paris, trabalha sem igual. A saudade está a apertar, e o agosto tarda em chegar. Pois Mas a saudade está a apertar. Há muita gente que já está à esperinha de ir para baixo passar algumas férias, não é? Então, olha, temos que aguentar. Deixa-me enquanto eu fico louco. deixa-me olhar uma vez mais o teu rosto que sempre vou lembrar. Diz-me sinceramente porque deixaste de me amar. Desculpa, até compreendo, só não sei perdoar. Vida minha, vida, meu caminho, eu sempre pedirei a Deus por ti, por este coração no meu modo de agir. Talvez eu não encontre a forma de te dizer. Quem dera que um simples beijo tudo pudesse mudar. Mas não quero tomar o teu tempo. Podes ir, meu amor. Vida minha, vida, meu caminho, eu sempre pedirei a Deus por ti, por este coração.

destino. T-shirt e calção, de chapéu e biquíni. Quando o calor aperta, só na praia estão bem, de perninha bem aberta, afinal como convém. E até os marmelinhos andam loucos para saltar. Qualquer homem que se apresse fica louco só de olhar. Quando o calor aperta, só na praia estão bem, de perninha bem aberta, afinal como convém. Quando chega o verão é vê-las de perna ao léu, umbigo bem à mostra como se andassem no céu. Quando chega o verão é só da minha se tremer, se falassem até diziam o que é bom é perceber. Quando chega o verão é vê-las de perna ao léu, umbigo bem à mostra como se andassem no céu. Quando chega o verão é só da minha se tremer, se falassem até diziam o que é bom é perceber. Sobe a temperatura neste tempo de verão, mas é tanto umbigo à mostra que até nos faz confusão. Sinto um calor danado ao ver coisinhas assim, parece que tenho febre quando as sinto ao pé de mim. E até os marmelinhos andam loucos para saltar, qualquer homem que se apresse fica louco só de olhar. Quando chega o verão parecem até mais belas, são mesmo uma tentação, é um regalo olhar para elas. Quando chega o verão é vê-las de perna ao léu, umbigo bem à mostra como se andassem no céu. Quando chega o verão é só na minha se tremer, se falassem até diziam o que é bom é perceber. Quando chega o verão é vê-las de perna ao léu, umbigo bem à mostra como se andassem no céu. Quando chega o verão é só na minha se tremer, se falassem até diziam o que é bom é perceber. Perna ao léu, umbigo bem à mostra como se andassem no céu. Quando chega o verão é só maminha se tremer, se falassem até diziam o que é bom é perceber. Quando chega o verão é vê-las de perna ao léu, umbigo bem à mostra como se andassem no céu. Quando chega o verão é só maminha se tremer, se falassem até diziam o que é bom é perceber. Quando chega o verão é vê-las de perna ao léu, umbigo bem à mostra como se andassem no céu. Quando chega o verão é só maminhas a tremer, se falassem até diziam o que é bom é perceber. Para encontrar o meu pai. E

nossos rais. Deixai as lá ir embora, que elas vão, não voltem mais. Deixai as lá ir embora. Que elas vão, nem voltem

passam sem ceia e os dias sem despertar. Até os sinos da igreja paladeiam sem parar, para dizer que ali há festa e um povo vai festejar. É festa, é festa, dias e dias. Ora, 11 horas e 1 minuto na nossa Rádio Arco-Íris. Então espero que esteja a passar uma ótima manhã de terça-feira, 14 de julho. E então continuamos com Jorge Ferreira, é a nossa tradição. Então, espero que passem uma ótima manhã e que estejam contentes com o programa. Estão na companhia de Lourenço até ao meio-dia. A treinar a desgarrada é de perder o juízo pelos amores que lá vão. Em cada cara um sorriso e em cada uma paixão. É festa, é festa, dias e dias, e as romarias vão juntando a multidão. É festa, é festa, e a alegria é a magia desta nossa tradição. Em qualquer largo a passeio junta-se uma multidão. Para tudo anseia o passar da procissão. É uma alegria enorme e um povo se manifesta. Esta noite ninguém dorme, há festa na terra, há festa. É festa, é festa, dias e dias, e as romarias vão juntando a multidão. É festa, é festa, e a alegria é a magia desta nossa tradição. É festa, dias e dias, e as romarias vão juntando a multidão. É festa, é festa, e a alegria é a magia. Gente certa,

Io non sai come sarà, ma io sei come vai ser o amanhã. Senti meu amanhã, por certo não vou ter este sorriso. E os dias não vão ser iguais, nem eu serei jamais. No amanhã o que hoje sou contigo. Como vai ser o amanhã? Senti meu amanhã, por certo não vou ter a mesma vida. E as noites não vão ter calor, nem eu vou ter amor. No amanhã depois da despedida. Como vai ser o amanhã? Senti meu amanhã. Por certo não vou ter este sorriso. E os dias não vão ser iguais, nem eu serei jamais. No amanhã o que hoje sou contigo. Como vai ser o amanhã? Senti meu amanhã, por certo não vou ter a mesma vida. E as noites não vão ter calor, nem eu vou ter amor. Vou de férias, vou à terra onde nasci, visitar os amigos que deixei. Tenho saudades da serra onde vivi, capela tão bonita onde casei. Ainda penso no dia que decidi abandonar tudo aquilo que amei. Mil vezes eu sei que me arrependi, foram lágrimas de sangue que chorei. Mas agora já passou, a minha vida mudou. Eu só penso em chegar a Portugal. Foram tempos de tristeza, a viver na incerteza de um dia voltar à terra natal. Ao longe, vejo a terra onde nasci. Ainda trago na ideia a minha pequena aldeia, a casa onde eu nasci. Daquela serra eu já vejo a minha igreja, e que Deus louvado seja, vou chegar à minha terra. Tenho saudades da serra onde vivi, da capela tão bonita onde casei. Mas agora já passou, a minha vida mudou. Eu só penso em chegar a Portugal. Foram tempos de tristeza, a viver na incerteza de um dia voltar à terra natal. Vejo a terra onde nasci, ainda trago na ideia a minha pequena aldeia, a casa onde eu nasci. Ao longe, no alto daquela serra, Eu já vejo a minha igreja e que Deus louvado seja por chegar à minha terra. Ao longe, vejo até onde nasci. Ainda trago na ideia a minha pequena aldeia, a casa onde eu nasci. No alto daquela serra, eu já vejo a minha igreja e que Deus louvado seja por chegar à minha terra. Ora, 11 horas e 28 minutos, estamos apenas de meia hora do nosso programa. Então, continuamos com Ana Malhoa, Eu Sou Latina. E ora, também quero agradecer a todas as pessoas que me têm telefonado e que desejo-lhe um bom dia. São os meus lábios sedutores que alimentam a paixão. Sou tua.

Isso é mentira, isso é mentira. Vou aterrar dentro do teu coração. Sou piloto de avião, meu amor já desconfia. Hospedeiras tão bonitas que me ligam todo dia. Eu até já expliquei, tenho de vos falar, dizer onde vamos e as horas para voar. Mas ela mesmo assim teima em dizer que eu vou até às nuvens e ela sem me ver. Meu amor, não desconfies, deixa de falar. Sou piloto, mas até sempre no meu lar. Ora, pois, 11:59, estamos apenas de um minuto do fim de semana, do fim da emissão de hoje, e espero que tivesse sido do seu agrado e que estejam contentes com a emissão. Ora, para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês, mas o tempo passa a lado. Ora, então eu desejo-vos um bom dia e uma ótima semana, e quem parte de viagem, que façam uma boa viagem, que tenham muito, muito cuidado por aí abaixo. E então estarei cá sexta-feira, se Deus quiser, com mais uma emissão do fim da semana à porta. Então, eu vou-vos deixar com a RTP Internacional e desejo-vos um ótimo dia e bom apetite a todo mundo. Então, até sexta-feira, se Deus quiser, passem um ótimo dia.